Fala galera, estamos chegando com o 10º episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e deu muito trabalho editar esse episódio. E aí pessoal, aqui é o Akira e escutem uma banda chamada Dragon Ash. Fala pessoal, aqui é o Samu e J-Rock é vida. E aí, aqui é o Rolim e meu objetivo nesse programa é ver as duas convidadas tretando até o final pra ver quem é o melhor Itibã delas. Oi, meu nome é Kami e eu sou uma eterna fangirl. Oi, meu nome é Carol e eu já quis fazer parte do AKB48. Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio a gente vai estar falando um pouco sobre música japonesa. A gente tá com duas convidadas, a gente tá com a Kami e com a Carol. A gente tá percebendo, né, que o podcast tá evoluindo, porque a presença feminina ali tá aumentando, né? Mais os quatro nerdões do primeiro episódio. Então, é isso aí. Bora pro programa. Vamos começar falando então da música tradicional japonesa. Quem é que pode começar dando a introdução aí pra gente? É, se a gente for falar da música tradicional japonesa, a gente já teve episódio do Taiko, né? É uma música que vai muito pra trás, mas a música que antecede as músicas atuais de agora são o Enka e o Kakokyoko, que são aquelas músicas que as mulheres usavam kimono, elas são bem melódicas, significa justamente música interpretada. Pra conhecer um pouquinho mais de Enka, podemos fazer outro episódio, porque nesse a gente vai falar das músicas atuais. A gente pode começar pelo J-pop, que é o maior gênero agora lá no Japão, e ele se divide em várias categorias. Tem boy band, girl band, tem as músicas pop alternativas, tem as cantoras solos, os cantores solo. Abrange um negócio muito grande lá no Japão e cada vez vai aumentando. E o J-pop, ele é um hit tanto quanto o K-pop atualmente ou não? Ele tá mais enfraquecido? Já foi maior antes do K-pop. O K-pop meio que diminuiu o K-pop, eu sinto. Porque o K-pop é mais legal, né? Convenhamos. Não. O J-pop, eu sinto que o Japão, ele não quer se ocidentalizar tanto quanto a Coreia. Também não quer sair internacionalmente como os coreanos. Então o J-pop acaba ficando mais no Japão para os japoneses mesmo. E para essas pequenas pessoas, tipo nós, que querem escutar mesmo assim. Então eles não têm canal no YouTube, eles não divulgam os vídeos por redes sociais. Eles são bem fechados. Isso acaba limitando bastante. É verdade, ó. Ontem a gente tava com a Gure aqui tentando ver os vídeos da Miyamuro. E, tipo, todos os vídeos que tem no YouTube, eles têm, tipo, 1 minuto e meio só. Só versões curtas pra não divulgar fora do Japão. Eu acho que não é nem só por causa disso. Eu acho que muitos artistas também, eles têm aqueles contratos com gravadora. E a maioria deles só disponibilizam 1 minuto e meio, mais ou menos, de clipe no YouTube. Que é como se fosse um teaser, sabe? Uhum. Que eles chamam de short clip. Eles estimulam muito a indústria ainda musical, sabe? Tanto que lá vende muito CD. Muito álbum ainda, muito single. As pessoas realmente compram música lá, não de ficar baixando, sabe? Eu acho que eles têm essa cultura também de incentivar o artista, sabe? Por um lado é bem legal, né? Você incentivar o artista a comprar o negócio que o artista fez. Isso é bem mais legal do que comprar pirata ou baixar uma música. Só que pra gente, as fãs internacionais, a gente sofre bastante pra conseguir conteúdo. Fãs internacionais. Então isso não é um problema, né? A indústria consegue se sustentar, mesmo abrindo mão de todo um público do resto do mundo. Consegue. É muito forte, a música é muito forte no Japão. Uhum. Mesmo também em shows, né, eu acho que eles conseguem muito, muito dinheiro também com isso, porque as pessoas não só pagam pra ir aos shows, como também tem todos aqueles como eles chamam? Tipo, os negocinhos que eles vendem, assim, eles vendem camiseta, vendem caneca, e nem aqui fazem, só que lá é um negócio muito mais elaborado. Cada show, cada turnê, eles fazem uma coleção inteira de coisas pra vender. E eu acho que os fãs japoneses, de artistas, eles são muito fiéis. Então, se eles gostam de algum artista, eles compram CDs, eles compram DVDs, eles vão aos shows. Eu acho que isso alimenta a indústria também. O J-pop, ele é mais popular os grupos femininos ou os grupos masculinos? Ou, tipo, a mesma coisa? É igual, né? Igual, acho que igual. Só que pra públicos diferentes. Né? Tem as boy bands, que a gente chama, né? Os grupos japoneses são os melhores. Os meninos, normalmente. Só que não. Não, normalmente a fanbase, que é a base da fã, é praticamente, sei lá, 99% de mulheres. E vice-versa, as girl bands é 99% de homens. Mas eu acho interessante porque tem várias boy bands que elas começaram há muito tempo. Então, por exemplo, SMAP, né, que acabou se desfazendo ano passado, mas, assim, eles começaram a não sei, faz quanto tempo? Faz muito tempo, faz assim, 20 anos. Muitas décadas. E, assim, quem era fã deles na época e era jovem, agora que tá muito mais velho, verdade, sei lá, eles têm fãs de 50 anos, assim, então isso é legal, porque as pessoas vão acompanhando. Vocês estão entregando a sua idade, é isso mesmo? Você falou aí sobre a idade dos fãs, né? Inclusive eu tava vendo uma parada meio bizarra, assim, que eu achei que era um showzinho, tipo, de alguma girl band, né? E na plateia do show, tipo, só tinha tiozão. E eu achei... Inclusive, eu há um show, né, do HKT48, que é tipo uma versão de Fukuoka, do AKB. Eu fui com dois amigos, porque eles eram muito fãs dela, e eu era praticamente a única mulher na plateia, assim, sabe? Todo o público era masculino e tinha os tiozões mesmo. Vocês já foram naquele meio de café no Japão? Que tem aqueles tiozão assustador olhando aquelas menininhas? É o mesmo cenário, né? Mas essa parada, tipo, é meio bizarro mesmo, porque eu lembro que a banda, né, são umas garotinhas, assim, aí na audiência só um tiozão, tipo, de 50, 60 anos. Aí eu falei, caraca, que porcaria é essa? E os caras são bem engajados, eles sabiam as letras, faziam as dancinhas lá, e o interessante é que depois do show, né, tinha um esquema lá que pagava mais pra eles conhecerem a banda. Então os caras pagavam a mais lá só pra, tipo, cumprimentar as meninas lá. E eu cumprimentei também. Eu paguei, é porque assim, depois do final, eles falaram assim, que as meninas iam estar esperando do lado de fora, e elas faziam tipo uma fila pra todo mundo cumprimentar elas, é tipo dar a mão só, sabe? Uhum. Aí eu fiquei até com vergonha de entrar na fila, porque eu não queria dar a mão pra elas. Aí eu não sabia o que ia ser pior, se eu ficasse na fila pra cumprimentar ou se eu saísse, porque tava todo mundo na fila e todo mundo tava muito feliz com isso. Mas esse negócio de show, a gente que é brasileiro, tem aquela cultura de ir pro show, ficar na pista, arrancar o cabelo, sai soco, sai tapa, todo mundo quer tentar ir pra grade, né? Um negócio bem violento aqui. Uhum. E é o que a gente acha que o artista quer, né? A gente quer chegar mais perto do artista e mostrar o nosso amor por ele. E no Japão é totalmente o contrário, você tem que ficar sentado, tem regras dos maiores, sempre tem fã-clubes, né? E os fã-clubes meio que comandam o show. Então dentro do show você tem que ficar sentado, você tem que seguir todas essas regras. Se você tirar uma câmera pra fotografar, você é expulso do show. Não pode gravar, não pode filmar e nem tirar foto. É, porque aqui não pode, aqui também não pode fazer os direitos autorais, quem tira são seguranças, né? Lá não, são as fãs, porque elas querem mostrar o respeito que elas têm com o artista. Então, pra nós, é um choque cultural muito grande. E é um show muito comportado. É, pra mim é chato, mas eu achei legal, na verdade, porque eu sempre sou a que é massacrada nos shows. Porque é um show, né? Você tem que ter aquele momento ali pra você extravasar ali. Se ficar uma parada muito, muito teatro, acho que perde um pouco da experiência, assim. Então, porque eu sinto isso, porque eu sempre fui em shows aqui no Brasil e eu quero ficar louca lá na frente. Uhum. Eita, vai tirar a roupa, vixe Maria, hein? Jogar calçada. Eita! Mas pra gente. É bom que tá gravando esse episódio, né? Tem várias coisas pra manter pra eternidade aqui das revelações. E lá no show que eu fui no Japão, nossa, eu saí chateada do show, porque pra mim aquilo não era demonstrar que eu gostava, sabe? Nem tirou a roupa. Eu fui a um outro show e eu achei muito bom, na verdade, ter todas essas regras, porque pra mim fica muito mais organizado, sabe? Mesmo que tenha muita gente, tanto lá quanto aqui, eu acho que organizado você sofre menos. Então, opiniões diversas. É porque a Carol é chata, na verdade. Vocês precisam saber da fama dela antes, né? Eu sou uma pessoa organizada apenas. Nossa, eu acho que foi uma leve indireta isso. Não é direta, não. Ela tá do meu lado aqui. Mas então, no meio do J-pop aí, que bandas ou grupos aí vocês poderiam destacar? Arashi. Vocês já escutaram Arashi? Não. Ah, não, nem precisa. Elas vão falar pra caramba aqui, mas nem precisa. Nós duas gostamos muito de Arashi. Só que pra explicar o que é Arashi, acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Essa banda que a Carol falou, o Smarty, é da mesma empresa do Arashi, que chama Janizu Entertainment. E eles são, entre aspas, uma fábrica de artistas. Eles começam com crianças de, sei lá, 11 anos, meninos, né? De 11 anos, 12 anos. E eles treinam essas crianças até acho que uns de 2. Só com aula de canto, aula de dança, fazendo várias coisas. E daí todas essas crianças querem entrar, fazem as audições e tal. E daí eles acabam juntando crianças que eles acham bons, que tem uma harmonia, e criam grupos. Então esse Janis Entertainment tem o quê? Mais de 20 artistas, sei lá, mais de 20 bandas em atuação hoje. E tem várias que estão sempre no top, né, das listas de mais vendidos, e são famosos, estão sempre no Korra também. Isso é tipo o que, mais ou menos, o que rege o J-pop atualmente. E daí a Arashi é uma banda dessas. É uma boy band. É uma boy band, um grupo, né, que surgiu. E eles fizeram muito sucesso, e hoje em dia eles estão em número 1 de quase todas as listas de música. Quantos anos que eles têm hoje? Hoje uns 30 e pouco, né? É, todos têm mais ou menos uns 35, eles começaram em 1999, mas eles estão todos com a mesma cara até hoje. Mais ou menos, né? E é um grupo de 5 membros, daí existem muitos outros, né? SMAP, Arashi, Kanjani Eito, assim, são todos muito famosos, não tem uma banda que, sei lá, ficou meio pra trás, assim, são todos muito famosos lá no Japão, e eles sempre estão lançando grupos novos. No geral, eles cantam o quê? Música de garotinha mesmo? Imagina um Backstreet Boy japonês. Mas, na verdade, eu acho que a pegada deles também é a questão de indústria de idols, sabe? Mais do que de cantores. Então, além de cantar, eles são atores, eles participam de programas de TV. Então, aí tem alguns, inclusive, que nem cantam bem, né? Uhum. Você percebe que eles estão lá ou porque eles têm carisma, ou porque eles tinham um rosto bonito, ou algo assim. Porque nem todos eles são bons na música, né? Janis cresceu... Não, faz muito tempo, né? Desde, sei lá, anos 90, anos 80. E daí, as girl bands começaram faz pouco tempo, né? Mais ou menos 2000. E tem o AKB48, que é um grupo de meninas que tinham 48 membros quando começou. Nossa. O grupo, e é rotativo, então chega uma, daí sai outra, daí fica esse negócio rotativo, que é muito louco. E elas também têm uma fase de treinamento, que quando eles abrem audições, as meninas, elas se inscrevem, e você passa por um período de treinamento, né, pra você conseguir entrar pro time principal. Isso é legal, não que eu ainda tenha que fazer mais. Mas tipo, rola uma parada dessa, né, tipo de limite de idade, será ou não? Da Girl Band, sim, tem. Agora no Janis, não. Porque o SMAP acabou ano passado, mas todos tinham mais de 40 anos. Mas pra entrar, talvez tenha, ah, sim, né? Pra entrar, deve ter. Eu acho que eles devem exigir o máximo de... Mas aqui tem muito crianças. Sim, começam muito jovens. Então, aos 11 anos, eles, tipo, estão trabalhando, sabe? Estão fazendo escola e estão trabalhando. É pesado, se você for pensar. E o K-pop, né? O pop da Coreia segue a mesma linha. Ainda mais forte. Ah, do AKB, eu ouvi dizer que é bem difícil, né? De entrar. Muitas meninas, né? Concorrem, né? É verdade, viu? Tentei e não deu. Mas eu acho que deve ser uma parada que, como você falou mesmo, né? Às vezes a questão da aparência conta até mais do que o próprio talento em si, né? Porque eu lembro que eu tava vendo um vídeo, era na Coreia do Sul, né? Que as meninas lá, elas já crescem, né, com esse estigma de que a aparência delas, tipo, nunca é boa o suficiente. Que elas acabam vendo essas imagens aí das cantoras, assim, das artistas, né? E aí elas acabam passando a adolescência ali, tipo, com aquele negócio. Ah, não, tem que sempre estar melhorando a minha aparência, porque senão eu não vou ter sucesso na minha carreira. Então, sei lá, eu acho que deve ter muito disso nesse meio aí, né? Sim, dá até pra você comparar. Tem muitos artistas que começam bem criança, assim, e vão até ficarem mais velhos, e se você comparar foto, assim, dá pra ver claramente que a pessoa fez plástica, né? Tem plástica. Vocês já fizeram plástica, meninas? Eu nasci linda, né? É uma indústria lucrativa? Eu acho que sim, né? E, ó, pra ter uma noção, a gente vai falar mais de Arashi dentro, porque é o que a gente conhece mais, mas dentro de todos esses grupos, eles fazem show, começaram fazendo show em arenas pequenas, e hoje em dia o Arashi faz shows numa arena que chama Kokuritsu, que é a maior arena do Japão, arena esportiva, né? E eles lotam aquilo, e você não consegue comprar ingresso. O ingresso é a base de sorteio, porque tem tantas pessoas dentro do fã-clube que não consegue suprir. Caramba! Eles fizeram aquele Asia Tour, né? Uhum. Tipo, pela Ásia, o que não é comum pra grupos japoneses. Caramba. E eles percorrem o Japão inteiro e mesmo assim não conseguem suprir, só as pessoas que pagam um fã-clube, sabe? A gente, assim, de fora, nunca consegue um ingresso, e se consegue é mais de R$2.000 pra pagar um ingresso. E as pessoas pagam. Eu acho que outra forma de ver também é quando você vai pra Tóquio, assim, você vai, por exemplo, pra Shibuya e tem aqueles monte de comerciais, outdoors e tudo mais, tudo é feito, tipo, aos montes, com artistas, com música, o tempo inteiro. Então eles mexem também nessa parte comercial do Japão, né? Eles são influenciadores pra caramba em qualquer marca que eles estejam. Então é muita grana rolando. Na própria indústria só musical, né? Eu acho interessante que lá as lojas de CDs, de DVDs, elas são muito procuradas, elas vendem. E diferente do Brasil, né? Que você quase não vê mais. Você vê CD em livraria, assim, e ninguém compra, né? Você sabe que todo mundo vai baixar da internet. Então esse negócio de boy band também criou fãs muito loucas. Então... tô vendo duas aqui na frente. Então, o negócio é meio pesado, sabe? A gente aqui tem algum artista famoso, mas não tem um fã-clube, sabe? Lá é tudo girado em torno desse fã-clube e elas são totalmente devotas aos artistas, então compram todos os CDs, meio que até numa obrigação, assim, sabe? Acho que elas se sentem mal se elas não comprarem, não ajudarem o artista. E isso causa, tipo, umas fãs meio loucas, assim, que tem até umas fotos delas reverenciando os outdoors deles no Japão. Ô, louco! Começa a mexer com a cabeça dela. É, que o... aqui, né, a gente tem um exemplo da galera que, tipo, vai acampar, né, tipo, meses antes do show. Justin Bieber, né? É, exato, exato. Então... aí, portão muda. Então, né, sei lá, vindo do Japão, né, que já tem um histórico aí de bizarrices, né, não fico muito surpreso a saber que rola umas fãs mais empolgadas, não. É, mas acho que as fãs ficam nesse meio de boy band e girl band, porque se a gente continuar no J-pop e sair pra J-pop alternativo, as fãs vão ao show, né, bem de boinha. Elas são mais normais. É, não são totalmente devotas, não sei o que tem nas boy bands que, sei lá, tem uma lavagem cerebral ali. O Tony sabe o que ele faz. Mas, indo pro alternativo, faz acho que uns 5 anos que as músicas, as bandas alternativas começaram a ficar muito mais famosas. Então, exemplo, tem Hajime, tem Sekai no Owari, umas bandas mais alternativas, assim, normalmente bandas mesmo, que tocam os instrumentos. E esse Hajime, por exemplo, eu conheço há muitos anos atrás e não fazia muito sucesso. Mas ano passado eles fizeram a trilha sonora de um filme chamado Kimi no Na wa, uma animação, Makoto Shinkai. Bem legal mesmo. Ficou muito famosa essa animação e daí eles ficaram tão famosos que eles foram ao Konhaku, que é um dos shows mais importantes que existem no Japão. Eu acho que ir pro Konhaku é um marco, assim, pra qualquer artista japonês, porque é um dos programas mais tradicionais que tem na televisão japonesa. Acontece no último dia do ano, né? É antes da meia-noite. Ah, é tipo o show do Roberto Carlos, então. Que o jeito bosta de falar do Konhaku. Mas, geralmente, o que eu ouvi falar, não tenho certeza, né, na verdade, mas o que eu ouvi falar é que a seleção dos artistas que se apresentam no Konhaku é com relação à sua relevância naquele ano, né? Então, você ser escolhido, você ser convidado pra tocar lá, pra se apresentar, eu acho que pra qualquer artista é muito significativo. E é, na verdade, uma competição entre grupos femininos e grupos masculinos, que é o Akagumi e o Shirogumi, que significa branco e vermelho, né? Time branco, time vermelho, que são as cores do Japão. E daí eles chamam, além de artistas de músicas atuais, eles chamam os artistas de Enka. Então, pega um público desde os velhinhos até os mais jovens e todo mundo no ano novo para assistir esse programa, que é no canal NHK, que a gente até tem aqui no Brasil. Ah, a gente pode falar dos solos. Tem as cantoras solo e os cantores solo, que também fazem muito sucesso no Japão. Tem vários singles, vários CDs. Muitas delas também viram atrizes, viram apresentadores de TV. Isso eu acho interessante, o fato de, no Japão, qualquer cantor vira ator. E não necessariamente ele precisa ser bom nos dois, né? Não necessariamente ele vai ser bom nos dois, não. Mas só você ter um cantor lá, né, atuando na sua novela, isso chama muito, marido, né? Chama muito. Mesmo quando a música é usada, né, pra fazer algum tipo de novela ou coisa. E agora ele mandou falar que a Nami Amuro, que é a preferida dela, em 2010 ganhou um prêmio muito importante lá, da artista que mais vendeu na Ásia. Pronto, gordinha, já fiz a parte. Eu acho que agora, talvez a Nishinokana, né, talvez seja a cantora solo mais, tá, sei lá, pra mim me passa a impressão de que é a que mais tá aparecendo. tem a Miwa também, que tá bem forte, também atua. Ela fez um filme recentemente. Rola muita treta entre os fãs, assim, das cantoras? Acho que não tem treta, mas é justamente por cultural, sabe? O japonês não gosta de, sei lá, desrespeitar o outro, sabe? Então cada um fica na sua fanbase, né, que a gente chama, e fica ali de boa, não causa treta, fica bem tranquilo. Se fosse aqui no Brasil, ia ser totalmente contrário. É, porque, pelo que eu percebo aqui, né, a galerinha que curte e acompanha o K-pop aqui, eles são totalmente oposto disso. Eles tretam direto por causa das bandinhas deles. Ah, mas acho que tem até uma parada cultural, né? O brasileiro adora não só torcer a favor do seu time, mas ainda mais torcer contra o time do outro, né? Sim, sim. Dali Corinthians, né? É, exatamente. A gente leva tudo, tipo, trata tudo como futebol, né? Até política, outras coisas que não tem nada a ver. Exatamente. Então, a gente gosta de discutir, né, gente? Mas eu acho que rola mais, assim, uma integração entre fãs de um mesmo artista do que uma briga entre fandoms, né? Entre fãs de um artista e fãs do outro, eu acho. Vocês duas já discutiram bastante pra ver quem que é o melhor, quem que é o preferido. Carol, somos muito amigas e a gente gosta das mesmas coisas. Dorama, gosta de música, gosta de... As mesmas coisas. Só que dentro dessas coisas a gente é totalmente oposto. Se eu gosto de um cara, ela gosta do outro e odeia o cara que eu gosto. E aí a gente fica tipo, não, isso é muito feio. É porque ela sempre gosta do mais lindo. Ela tem um gosto estético. Não é verdade. É verdade, eu sou uma pessoa mais mainstream. Sem graça. Vulgo sem graça. E você é vulgo estranha. É tudo isso que rola. Olha lá, olha lá. Falei que ia dar treta. É sim. Começou. Vamos lá. Isso aí. Isso que dá audiência, gente. É tipo o programa do Ratinho. Banheira do Gugu. E, bom, fazendo paralelos, quem são os top bonitões aí, então, já que vai dar treta entre vocês? Aiba Masaki, Sakurai Shou antes do Aiba Masaki, esses dois são do Arashi, e a gente também gosta de outros caras, né, dentro das outras bandas. Mas a Kazuya, que tá fazendo um dorama agora, recentemente. Dorama é novela japonesa, sim, pra quem não sabe. Ah, gente, não sei, é tanta gente. Mas os cantores que fazem parte dessas boy bands, a maioria, assim, é mais ou menos bonito. A mesma cara, né? É porque se eles não forem bonitos, eles nem conseguem entrar, nem conseguem estar naquela posição. Mas atualmente, assim, dos boy bands e dos solos, quem que são os atuais mais falados, mais comentados, assim, o top training deles? É, quem é o Gustavo Lima do negócio? As comparações são as melhores, né? Eu acho que de boy band continua sendo o Arashi. Quem que é o Neymar? De girl band ainda continua sendo a AKB48. Se for de alternativa, né, eu acho que Red Wings é o que tá mais forte, justamente por causa desse filme que Kimi no Na wa, que eles fizeram, não é só uma trilha sonora, ou uma música, eles fizeram quatro músicas. Toda a trilha sonora do filme. É, eles estão bem fortes lá no Japão. Foi um dos álbuns mais vendidos do ano passado. E de solo, é o que a Carol falou, a Nishino Kana, que tá muito famosa. De homem... Não consigo pensar em ninguém. De homem? Ninguém agora. Eu gosto do Fukase, do Sekai no Ari. Ele é muito bonito. Ok, vamos pular. Próximo. Já deu. Bom, falando um pouco do rock japonês, aqui no ocidente, né, a gente tem essa sensação de que o rock deu uma morrida, né? Faz tempo que a gente não tem uma bandas assim de qualidade novas, assim. A gente continua idolatrando e ouvindo as bandas antigas. Como é que tá o cenário do rock japonês? Ah, eu sinto que aconteceu a mesma coisa. Em 2007, que foi quando eu comecei a gostar de cultura japonesa, o J-Rock aqui no Brasil era muito forte, tanto que eu fui em cerca de 5 shows de J-Rock aqui no Brasil, isso de 2007 até 2011, 2012, e hoje em dia não tem ninguém que vem aqui fazer show, sabe? Uhum. E só vem as bandas de K-Pop, é aquele negócio, K-Pop sobressaindo ao J-Pop. Mas eu acho que também entra naquela história cultural de que o K-Pop tem mais essa pretensão de sair pro internacional, sair dos limites da Coreia, da Ásia, e os grupos japoneses, eles querem fazer o sucesso deles lá, tem um público-alvo certo, e eles não sei se não tem uma preocupação, mas eu acho que culturalmente não é tão importante pra eles procurarem outros públicos. músicos em outros países. Apesar de que, com certeza, eu acho que eles ficam felizes, né? Eu acho que aí tem uma divisão, porque tem o G-Rock e tem também o G-Metal, né? É, então tem bandas, por exemplo, assim, tem uma banda dos anos 80, que é o Loudness. Vocês já ouviram falar? Acho que não, né? Não. É dos anos 80, é uma banda de metal japonesa, que veio antes até do X-Japan, né? Acho que X-Japan todo mundo conhece. Sim. E essa banda, ela investiu a carreira dela no Japão e tudo mais pra tentar sair do Japão. E ela até teve uma repercussão internacional. Se eu não me engano, ela teve um integrante de uma banda de metal normal, assim, ocidental, que conseguiu... promover eles para alguma revista americana, uma coisa assim. Então eles tentaram ter uma repercussão. O metal ocidental, ele tem bastante representação no Japão. Tem a banda brasileira Angra, acho que também todo mundo conhece, né? Eles falam até que eles sentem mais à vontade, muitas vezes, em tocar no Japão do que qualquer outro lugar do mundo, porque eles têm uma base de fãs lá muito mais presente, vamos dizer assim. Então, tipo, o metal também tem um outro lado no Japão que é bem interessante de ver, né? O metal mesmo é muito fechado também, né? Até na internet mesmo, se a gente procurar, tem muita banda assim de metal, só que são muito poucos conhecidos, né, de metal. Apesar de que fala metal, mas tem vários gêneros de metal, né? Tem. Essa banda, por exemplo, Loudness, que eu falei, ela é bem metal, parece heavy metal mesmo, padrão, assim, ocidental, não tem nada oriental. Você pode pegar uma banda tipo Onmusa, já viu? Já. Então, eles misturam até o estilo meio enka de cantar com metal melódico, né? Uma coisa bem só específica do Japão mesmo, né? Em outro lugar do mundo vai ter uma banda como essa. Então, acho existem várias ramificações da parada. Aí a Carol quer falar do Visual Kei agora. O Visual Kei, eu acho que... acho que o povo vai cair em cima de mim, mas também acho que segue um pouquinho da linha das dois boy bands, sabe? Eles fazem muita... Polêmica! Mas tem bastante coisa pra atrair fãs jovens, sabe? Então, fanservice, que é quando eles fazem alguma coisa pra agradar as fãs, tipo... Bem no sentido literal da palavra, serviço para as fãs. Então eles até dão uns beijos ali para as fãs pirarem ali no negócio. Mas o Visual Kei... Pera, como assim? Não entendi. É isso aí, velho. É isso aí, eles se beijam no palco porque as fãs piram, sabe? Nossa, não, ó, elas estavam mostrando pra mim, assim, elas me apresentaram o termo fanservice no meio dessas bandas. O que é fanservice pra você? Pra mim é uma coisa que um grupo faz especificamente pra agradar os fãs. Então, né, pra você ver um filme assim, quando você vê que tem muita referência a quadrinhos, assim, exato, é fanservice, exato, né? Exato. Então, isso no Japão é outra parada. Elas vieram mostrar os vídeos de fanservice, por exemplo, do Miyavi. Aí o cara tá no show, assim, tocando, aí ele vai, sabe quando ele chega perto do guitarrista, assim, pra curtir o solo do cara? Aí as fãs, velho, elas começam a ficar loucas e gritar só porque os dois estão perto. Aí, tipo... Fanservice é quando, tipo, eles têm essa atitude de ir além e, tipo, eles se beijam, velho. Caraca. Sensacional, incrível. O Visual Kei, na verdade, ele partiu de um movimento de moda, né? Que tem dentro de Harajuku, que é um dos bairros onde os jovens se rebelam contra a sociedade, e eles se vestem cada um de um jeito. E o Visual Kei é um deles, um negócio bem pesado e até meio andrógino, que pega essas coisas do rock, então colocam bastante corrente e bastante maquiagem, e eles não têm esse preconceito que aqui no Brasil teria de um homem parecer uma mulher, sabe? Lá é tipo... até vanglorizar, nem sei falar a palavra. Valorizar, isso. E daí esse Visual Kei tem bastante disso. Se você olha assim uma banda de Visual Kei, você fala, nossa, é uma menina, é um cara. É, já aconteceu isso comigo. Tinha bandas que eu jurava que eram mulheres. Aí alguém me falou, não, são caras. Eu fiquei, what? Como assim? Era banda ou era você na balada isso daí? Não, era banda. E eles não são gays. É tipo o X-Japan, né? Acho que todo mundo já viu o Hideo, o guitarrista lá. Acho que era um ícone, assim, de Visual Kei. Pelo menos do começo ali, anos 80, anos 90, né? O X-Japan foi, junto com algumas outras bandas ali, foi um dos precursores, né, do VK, sim, acho que foi a banda mais importante de metal do Japão, assim, que realmente deu um passo além de tocar rock and roll. Existia desde os anos 80, por exemplo, uma banda que existe até hoje, que eu acho que é de muita importância pro cenário do rock japonês, que é o Biz. Não sei se vocês conhece. Eles fazem, até já fizeram trilha de dorama, coisa assim. É um rock and roll bem, bem legal. Tipo, tanto o guitarrista, o Taki Matsumoto, ele é um guitarrista tão importante que a Gibson, que produz guitarras, né? Acho que é a marca de guitarra, eles têm uma signature só dele. Então o cara é realmente um instrumentista assim, bem importante, né? E essa banda, eles fazem show até hoje, os caras são foda, meu. Os caras estão com 50 anos arrebentando aí. Mas assim, quem deu o passo assim, de ir além de rock and roll, ir pro metal mesmo, eu acho que foi mais o X-Japan mesmo, que extravasou assim e mostrou pro Japão o que eles podiam fazer nesse cenário, sabe? É, aí entra aí depois o que as meninas falaram também, né? Que uma das ramificações do visual cake seria o Osharekei, né? Tipo, sim, o Boldo, o Ancafe, assim, que aí, o pessoal da Yabe também, tudo com aqueles vestidinhos de bonequinha. Aí entra o que o Vini falou, né? Que oh, achei que era uma mulher. Tinha baixado várias fotos, né? Tinha achado ela bonita. É, colocaram pôster. Era o iPhone do cara, né, velho? É, exato, exato. Tinha feito até meu travesseiro já. Triste, cara, é triste. É, eu acho que alguém que seguiu essa linha, pra ter uma noção, é a banda chamada Tokyo Hotel, que era uma banda, acho que britânica, americana, alguma coisa assim. E eles se vestiam bem, principalmente o vocalista, se vestia bem desse jeito, meio andrógino. E foi um choque pra, né, essa cultura ocidental. E tenho vários amigos que se apaixonaram por ele, e daí eu falei que era um cara, e eles ficaram muito chocados. Meu, e o Baby Metal, vocês já viram? Já, das meninas. Caraca, eu não levava fé nisso. Ontem eu fui ver, né, eu tava conversando com a Cami aqui sobre o programa que a gente ia gravar e tal. Aí ela falou, meu, e o Baby Metal? Você vai falar de metal e tal? Aí eu falei, ah, deixa eu ver isso daí. Meu, é legal, cara, é bem feita a parada. Eu não sei como, eu não acompanhei, eu vi tipo 3 músicas no YouTube, mas eu achei legal, achei bom, bem produzido pra caramba. É um metal pesado e 3 meninas bem estilo kawaii, assim, fofinhas, cantando. E daí você fica tipo, oi? Mas aí fez super sucesso. Fez, pior que fez. Tem aquela do Lady Beard também, né? Não conheço. É um... Eu não sei se ele... Acho que ele... Não sabe se é um homem ou se é uma mulher, né? Ah, é. Eu acho que ele é americano, mas tipo assim... É ele e mais 2 meninas que faz música. Ah, que legal. Inclusive, o Baby Metal é... Quando eles divulgaram o Rock in Rio, no dia 1º de abril, eles botaram lá que Baby Metal ia vir. Só que bem na fotinho embaixo tava assim, brincadeira, gente, 1º de abril. E também Baby Metal essa semana tocou na Malhação da Globo. Ah, é? É, porque a Malhação atual tem uma menina que é oriental, e daí eles colocaram ela escutando e era Baby Metal. Eita. E achei bem legal esse negócio. E as músicas de adoração ao capiroto, quais são? Tem várias bandas assim, mas é igual você falou assim, eu mesmo não acompanhei o cenário. Eu lembro de bandas que eu escutava até, sei lá, uns 8 anos atrás, né? Mas daí também mistura um pouco com bandas de anime songs, coisa assim, tipo Saiyan Shade, saca? Uhum. Que fez a abertura do Samurai X, coisa assim, né? Tem uma banda que eu acho muito importante de metal, que é do capiroto aí, que é o Anten, do Enzo Sakamoto. Esse Enzo Sakamoto, ele também é importante pra esses anime songs, mas essa banda de metal deles, de heavy metal, também é muito legal. Se quiser, quem tiver interesse aí, quiser pesquisar umas bandas mais heavy metal, mais raiz, assim, do japonês, assim, é bem legal. Tem uma banda que ficou bastante famosa nos anos 2000 já, que é o Galnerius. E é legal porque o Galnerius, eles começaram numa coisa muito errada, que era os japoneses tentando cantar naquele inglês bizarro deles. sabe qual é que é? bem tenso. Aí eles mudaram depois, acho que no terceiro álbum, pra cantar em Nihongo mesmo e fizeram mais sucesso. Mas o que eu acho legal citar é que o Yamabi, que é o vocalista deles, ele teve um bom reconhecimento também internacional, tanto que tá tendo um projeto de metal hoje em dia, que é um projeto que tá envolvendo várias bandas dos anos 80, 90, de metal, né? Gamma Ray, Master Plan, Saturn Varius, o Angra, Symphony X, e tipo, tem um vocalista dessa banda no meio desses caras, sabe? Então, tipo, conseguiu uma representação importante. Tem uma outra banda também que chamou bastante a atenção da mídia lá por os caras serem meio polêmicos, que é o Sex Machine Guns. Eles fazem músicas bem engraçadas e do capiroto também. E aí eu acho que tem o... Ah, tem uma banda muito legal que chama Shouya. Eu não sabia se elas estavam ativas. É uma banda dos anos 80, só de mulher. E é bem foda, assim, de assistir. As meninas mandam muito bem. Aí eu coloquei ontem no YouTube, tem show delas muito recente, elas estão mandando muito bem ainda, é bem legal. Chama Show Ya, quem tiver interesse. E aí acho que já vai pra uma coisa meio moderna, Dorian Gray, Gazeto. Aí acho que as meninas até falam melhor que eu, porque daí já é muito moderno pra mim. Rock é que eles não têm esse negócio igual do J-pop de não querer internacionalizar. Então, aqui no Brasil já teve show do Gazeta, já teve show do Miyabi, Miyabi veio 3 vezes pro Brasil. Teve show do LMC, Ancafe, né? Aquele que vocês citaram do Shariken. Todos eles vieram ao Brasil, fizeram uma tour mundial e eles têm essa intenção, sabe, de internacionalizar. O Miyazaki em si, ele já atuou em filmes de Hollywood e isso é bem legal, sabe, pra mim, né, que sou fã do Brasil, que sofre chorando. Pra mim foi muito bom ter a oportunidade de assisti-los aqui no Brasil e sendo que J-pop é muito difícil isso acontecer. E sem contar que eu acho que eles têm uma preocupação muito maior com a música em si, né, porque pra eles, por mais que eles tenham também essa questão da aparência, do visual, de terem a sua própria identidade, eu acho que pra eles a música ainda é mais importante. Enquanto no J-pop, eu acho que talvez a aparência seja mais importante que a própria música, né? Porque pra eles, ser um idol envolve não só a música, envolve a aparência, envolve você aparecer em programas, você fazer o fanservice. Tem muito mais coisa envolvida, então a música acaba sendo só uma parte disso, né? Por isso que muitos nem cantam tão bem. Mas eu acho que assim, isso não só no Japão, né? A música pop em geral trabalha muito em cima do ídolo. No rock e no metal, você vê que geralmente é muito em cima da música, do instrumentista, muitas vezes, o guitarrista que é famoso, uma coisa assim, né? Então acho que no Japão eles só reproduzem esse conceito também, né? É por isso que eu acho que eles são muito mais talentosos, assim, né? Nesse sentido. Não musicalmente, né? Musicalmente. Eles são, tipo, multifacetas. É porque tem artistas, assim, de boy band que eu acho que eles são muito melhores como atores, por exemplo, do que como cantores. Não sei, podiam se retirar desse. Vamos? Vai, fala os nomes aí, fala os nomes. Cita nomes. Porque queremos polêmica, minha filha. É isso que dá audiência, vai. Não, mas a gente realmente teve casos disso, né? Foi, sei lá, cerca de uns 4 anos atrás, tinha um grupo chamado News, que tinham 6 membros. Hoje em dia eles têm 3 membros, com 3 ou 4, porque os outros saíram só pra viver vida de ator, sabe? Porque o foco deles não era mesmo o grupo deles, era atuar. Eles gostaram mais de virar ator do que de cantar. Que foi o Nishiki Doryo e o Yamashita Tomohiro. Mas eles cantavam bem até. Sim, né, Mika? Prioridades. Essa foi uma perda para a música. Tá de luto. Foi um luto. Nossa, todo mundo chorou. Tipo, tenho amigas que fizeram tatuagens e homenagens. Nossa! Caramba! O rock japonês rola esse culto, tipo, as drogas, a vida louca, que nem o rock ocidental ou não? Rola um pouquinho. Eu não sei se é tanto quanto aqui, né? Não tenho conhecimento e também lá não é divulgado, acho que tanto quanto aqui, sabe? Mas por trás dos panos deve acontecer. Eu vou falar uma parada engraçada que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade, uma vez, de tomar uma breja com o Yoshiki aqui no Brasil, que é o batera do X-Japan. Ô, louco! Só que eu não posso falar exatamente o rolê, porque fazia parte do rolê não falar sobre esse rolê, entende? O que vocês fizeram não pode ser verdade. O que aconteceu ali. Então, não, mas é uma parada assim, ele vem pro Brasil às vezes. E é isso, bem debaixo dos panos, assim, ele tem amigos aqui. Bom, é uma parada assim, é rock and roll em qualquer lugar do mundo, né? Só que o jeito que a mídia se comporta em relação ao astro é muito diferente do Japão e pro resto do mundo. Então, eu acho que é até por isso que existe uma coisa mais intensa no visual dos caras do que no comportamento em relação ao público. Porque se você vê o jeito que eles se comportam com as fãs, assim, é uma coisa muito parecida, assim, sabe? De dar muita atenção e coisa assim, né? Então, se você for ver, assim, comportamentos bizarros, não tem muitas histórias igual existem, tipo, sei lá, uma banda, sei lá, Van Halen, que todo mundo foi preso num show por ter feito merda, sabe? Os caras da banda foram presos. Então, acho que no Japão, acho que nem tem uma coisa tão ousada, assim. Então, eu acho que até por isso rola uma coisa mais de expressar no visual, em coisas nesse sentido, sabe? Mas aí esbarra na cultura também, né? Eu acho que existe um limite cultural, assim, pra eles. E aí o visual é onde eles podem se expressar mais do que fazendo essas coisas que eles fazem nos grupos ocidentais, que eu não conheço. Mas assim, dentro do J-Rock também as coisas são um pouco mais liberais, sabe? Então o Miyazi, por exemplo, ele é casado, ele tem duas filhas, ele publica tudo isso nas redes sociais, tudo normal. E já no J-Pop, esses caras de boy band, eles são completamente proibidos a terem relacionamentos, tanto os homens quanto as mulheres, né? E você não pode se relacionar e você não pode casar, assim, sabe? É bem difícil você achar um desses idols que é casado. Então o Kimura Takuya do SMAP, por exemplo, é casado, tem filhas, mas ele é uma exceção. É, tipo, uma exceção, sabe? É, você não pode namorar mesmo, e se você tá namorando e isso é exposto pra mídia, é, você com certeza vai perder muitas fãs e você vai ter que separar dela, porque senão você vai ter que sair do grupo. Caramba. E eles fazem isso justamente pensando nos fãs, né? Porque o que os fãs querem? Eles querem ver os ídolos deles fazendo fanservice entre os membros. É, eles querem valorizar aquele ídolo, né? Que é um ideal, ele não existe, na verdade. E se eles acabam casando e tendo relacionamentos, os fãs vão acabar percebendo que eles são pessoas, são humanos como qualquer outro, e vai acabar esse mundo de fantasia, né? Inclusive no AKB teve uma menina, um membro que acho que foi em 2013, não sei, faz alguns anos atrás, ela foi fotografada por paparazzi saindo da casa de um cara com quem ela estava saindo e deu maior rolo na imprensa. Ela, pra se desculpar com os fãs, ela gravou um vídeo pedindo desculpas e com o cabelo raspado. Ela raspou todo o cabelo dela, ficou careca mesmo, como uma punição, sabe? Por ter feito algo que ela supostamente não deveria ter feito. Nossa! Nossa. É uma coisa bem pesada, assim. É um lado muito feio, eu acho, sabe? Porque eles não podem realmente fazer nada. Eles não podem ter uma vida, né? Porque eles não podem... ser fotografados com ninguém, depois eles têm que se retratar, eles têm que pedir desculpa por terem sido fotografados e por terem causado um incômodo, sabe? E quando a gente tá brincando nesse negócio, né, quero casar com esse, quero casar com aquele, isso tem de verdade, sabe? É um amor platônico. Você se apaixona por aquela pessoa porque ela tá nos programas mostrando a personalidade dela, pode ser um personagem, claro, mas ela tá mostrando a personagem dela, ela tá se mostrando devota a você, e você acaba se apaixonando, entre aspas, né, platonicamente, e daí você fica mal, sabe, se você vê ela casando com alguém, ela tendo algum namorado. Lá, o Janizu, né, que é o dono da companhia lá, da gravadora, ele leva isso muito a sério. Não pode ter esse relacionamento mesmo. Então no mundo, enquanto você faz coisas tensas no mundo do rock, tipo usar drogas e se envolver em crimes, lá no Japão você faz coisas tensas como casar e ter filhos. Nossa, que coisa horrível. Tenso. E pra eles tem um impacto muito grande, né, na carreira, assim, porque muitos acabam perdendo contratos publicitários, porque lá eles fazem muita propaganda, igual o Rui tava falando, né, que eles realmente estão em todos os lugares, e eles acabam perdendo esses contratos por conta de escândalos, do tipo, foi fotografado indo jantar com alguém, sabe? Nossa, então quer dizer que essas notícias, tipo, Chico Buarque atravessou a rua, faria sucesso lá, né? A gente até chama de, tipo, essa pessoa foi Friday, que Friday é o nome de um jornal que é tipo um jornal. Tabloide, né? Um tabloide de paparazzi, assim, sabe? Então é o negócio que expõe todo mundo. As fofocas mais quentes, assim, sempre vão parar nessa revista. Então, tudo que acontece que, por exemplo, estão suspeitando de que há um casal novo na mídia, assim, e todo mundo fica sempre esperando o momento em que esse casal vai aparecer na Friday, né? Geralmente não é algo bom para os artistas, né? Ah, bom, então lá deve ter o Nelson Rubens do Japão também. E o pior é que lá é tratado meio como uma notícia séria, né? Caramba. Friday não é meio sério. Ah, então deve ser tipo um Datena apresentando. Esse é o pior, eu acho. Essa é a pior parte. É, e é muito triste, né? Porque, sei lá, às vezes o idol conseguiu esconder isso por, sei lá, 4 anos, tem um relacionamento super intenso, e chega lá, ele é exposto, ele tem que terminar esse relacionamento, ou ele tem que sair do trabalho dele, sabe? Não só tem que terminar, como ele tem que pedir desculpa aos fãs por ter causado esse incômodo a todos eles. Mas a galera, a sociedade, vê isso como normal? Sim. Caraca. Porque as fãs ficam chateadas mesmo. Se, sei lá, a Arashi tem 1 milhão de fãs, se algum deles falar que vai casar, com certeza vai cair pra, tipo, 900 mil, 800 mil, é um negócio bem drástico. E daí esse idol se sente culpado por estar fazendo o grupo dele perder fãs. Então eles não fazem. Que saudável, né? Sim, é. Falando dessa pressão toda, será que já houve caso, assim, de algum artista se suicidar ou fazer algo do tipo? Olha, por esse motivo eu não sei, mas eu sei que o guitarrista do X Japan, o Hide, ele é tipo o Kurt Cobain do Japão. Ele é o menino prodígio do rock and roll que se suicidou e meio que fez todo mundo ficar meio chocado com a situação. Mas o motivo do suicídio não foi esse, né? Não, provavelmente não. Rola muito programa de calouros lá, que nem aqui? Acho que isso cai mais pro Enka, que tem um programa chamado Nododiman no NHK, que são pessoas comuns que vão tentar a vida de artista, e daí é uma competição. Mas acho que pra pop e rock eu não conheço muito. Mas uma coisa que é interessante é que lá o karaokê é muito popular, né? Então eles gostam muito. Em vários programas, assim, de TV, quando eles chamam personalidades, talentos, assim, artistas, sempre rola, né? Às vezes de, o ator vai cantar a música, ele não é cantor, mas ele vai cantar a música tema da novela que ele tá fazendo, ou a música do filme, ou alguma música que ele gosta. Então, vários deles acabam cantando, assim, de diversão mesmo, não por trabalho. Eu ia falar do Joey Hirata, que elas falaram desse programa de calouros que cantam Enka. O Joey Hirata, que é um cara, acho que vocês conhecem o Joey Hirata, ele canta em vários festivais japoneses, e uma das famas dele é de ter participado de um programa na EDDK disso daí e ter ganho o prêmio maior lá. Eita, isso eu não sabia. Essa que é a parada do Joey Hirata. Ele conseguiu essa conquista lá, representou o Brasil, e aí quando ele voltou pro Brasil, o cara tinha um puta reconhecimento, né? Nossa, que legal, do Joey a gente falou no episódio anterior, né? Falou um pouquinho dele. Não, só citou, só, na verdade. Falou um pouco dele, falou Joey Hirata. Exatamente. Eu acho que aqui no Brasil, a cultura japonesa, né, somos a maior colônia japonesa fora do Japão. Então a gente tem muito esse envolvimento com a cultura, com a música, com tudo, né? Então a gente faz muito festival japonês, festival de outono, festival de não sei o quê. E dentro desses festivais existem os cantores de karaokê, né, que são os cantores de Enka. E também tem as bandas que cantam anime song, tem os grupos de dança que dançam essas músicas de J-pop. Aqui no Brasil a gente ainda tem muito desse negócio, é bem legal, sabe? Você ir no festival e você tá lá ouvindo de boa e do nada tem uma música que você gosta, sabe? Uhum. E nesse negócio de karaokê de Enka, aqui no Brasil a gente tem concursos que chamam Taikais, onde as pessoas treinam, né? Estudam a música Enka e vão competir. E daí tem Brasileirão. Todo fim de semana em alguma associação aí japonesa tá tendo algum concurso de karaokê, normalmente aos domingos. E daí tem o Paulista. Então, depois vai pro Brasileirão, tem fases, a galera leva muito a sério isso aqui no Brasil. Eu conheço a Bachan de uma amiga minha que ela é cantora, assim, de karaokê. Todos os finais de semana ela tá indo na Associação Okinawa cantar. Eu acho super legal. Né? É o dia inteiro, né? Tipo, tem muita gente, tem muito jurado. Aí tem pessoal que vai viajando o mundo também, né? Com karaokê, né? Tem campeonato aí mundial também, né? Né, aqui do Brasil que ganhou muitos concursos e acabou indo pro Japão tentar a vida lá, né, como artista, e normalmente seguindo essa linha do Enka. E tem lá uns conhecidos nossos que eu nunca sei o nome, porque eu vou falar Ronaldinho Vida Boa, e esse não é o nome do cara. Robertinho Casanova. Esse é o nome dele. E ele, por exemplo, foi ao Japão e tem uma carreira lá no Japão cantando Enka, sabe? Ele é um brasileiro. Tem a Márcia também. Uhum. E tem hoje, vou falar da minha prima, que tem a Enju, que tá indo lá, tá no Japão faz uns 3 anos também tentando essa carreira. Então o pessoal leva tão a sério que quer virar um cantor japonês, sabe? E eu acho que dá pra ver até pelo estilo dos artistas brasileiros que cantam nesses festivais, você pode ver que eles, em geral, cantam as músicas que eles eles querem, puxam pro estilo que eles gostam, mas é engraçado, no repertório de cada um sempre tem uma música enka, porque é isso que vai representar alguma coisa pra eles pro público brasileiro, né? Porque isso ainda é muito forte pro público brasileiro, o enka. É porque é clássico, né? Eu acho que tem muita família que vai nesses festivais, assim, e sempre tem um pessoal mais velho que gosta de ouvir, que gosta de escutar um pouco músicas que acho que ouviam, né, antigamente. E eles não vão conhecer J-pop, essas músicas mais atuais. Então acho que, e mesmo acho que pra gente que é jovem, acho que a gente também ouve e acha meio nostálgico, né, ouvir essas músicas que a nossa família escuta, assim, em casa. E lá no Japão mesmo, o enka é muito forte ainda. Por mais que os jovens não escutem, lá sempre que você olha a Oricon, que é tipo a Billboard do Japão, né, do CD, sempre vai ter algum cantor dentro dos top 10 de enka, né, eles ainda vendem CDs. Nesse Kohaku da NHK também sempre tem muitos artistas de enka que participam lá, sei lá, 30 vezes, sabe, consecutivamente. É bem, bem forte ainda. Acho que o Hikawa Kiyoshi, né, acho que é um dos mais importantes agora. Porque ele não é tão, tão velho, né? Acho que ele tem quanto? Uns 30 e poucos? Uns 40 anos. É, uns 40. Sério, não é velho. Mas ele é tipo o príncipe do enka agora. Existe algum gênero, alguma vertente de algum gênero que, lá no Japão, né, que a galera tipo torce o olho contra, assim, quando a pessoa fala, ah, eu escuto isso aqui, a galera, caramba, que porcaria. Que nem a gente tem o funk aqui, por exemplo. Eu ia falar isso, você tá falando do funk japonês. Exatamente. Gênero, talvez não, mas tem a Kyari Pamiu Pamiu. A gente conhece, faz aquela música Pom Pom, que ela é bem louca no clipe. Ela também partiu de Harajuku, então ela tem um estilo muito forte. É. E é um negócio muito brisado, uma voz super fininha. E daí fez muito sucesso, mas aqui no Ocidente fez mais sucesso por ser meio ridicularizado, sabe? Daí tem bastante gente que torce o nariz. Então você gosta muito de Kyari, todo mundo acha que você gosta pela zoeira, mas a pessoa não pode gostar porque gosta mesmo, sabe? Certo. Entendi. Acho que mais esse estilo, assim. Acho que talvez mesmo o AKB, assim, por alguns certos públicos, ele é meio visto, meio torto. Acho que pelos fãs também, o público-alvo delas, né? Serem os caras que parecem meio estranhos, assim, tá. Tipo, meio creepy. Bom, falando aí do lado fã de vocês, que show vocês já foram? De quais bandas? Aqui no Brasil, eu fui ao show do Miave duas vezes. Eu fui no Gazeta, não fui. Eu fui do LMC, fui do Ancafe, fui do Kagura e foi basicamente tudo de J-Rock, né? Que foram os únicos que vieram pra cá. Daí tem bastante grupo de anime song que vem, mas já que eu não gosto tanto, eu acabo não indo. Mas se você vai ao Anime Friends, sempre tem uns dois, três shows de grupos que vêm do Japão mesmo. Sim. Todo ano pra se apresentar. Daí no Japão, eu só fui a um show de um grupo de K-pop, na verdade, que cantava japonês. E foi a única experiência de show, assim, com show japonês mesmo, segurando a penlight, que é aquela luzinha na mão e fazendo os movimentinhos. Então, não, eu achei muito ruim, mas tudo bem. Eu fui a esse do HKT, né, porque meus amigos queriam ir. Eu fui forçada, tá bom? Mas foi uma experiência antropológica, interessante. E eu fui a um show do Blay, que também é uma banda mais clássica, né? É. E foi assim, faltando 4 dias pra voltar pro Brasil. Eu nem conhecia tanto assim as músicas, mas eu achei muito legal pela experiência de ser um show bem típico japonês, sabe? E, com todas aquelas regras. E eu nunca tinha ido antes, porque é bem diferente, né, do HKT, como a forma como ele é conduzido. Eu achei muito legal. Eu iria de novo, queria ir pra ver uns grupos que eu gosto mais, né, assim, a próxima vez, quem sabe. Uhum. Inclusive, quando o Miyavi veio pra cá na primeira vez, foi lá no Bunkyon, na associação, né, na Liberdade, um show bem pequeno, compacto, primeiro show de J-Rock que trouxeram pro Brasil, então estavam meio acanhados, com medo de que não fizesse sucesso, trouxeram num lugar bem pequenininho, mas fez muito sucesso que eles trouxeram pela segunda vez, e depois do terceiro show foi lá no SWU, que é tipo um Rock in Rio, né. Nessa primeira vez que eu fui ao show, a minha tia tava no restaurante, e ela falou, Camila, tem um cara muito bizarro aqui, com os cabelos coloridos, e tem um monte de gente, acho que ele é um cara que você foi no show. Daí eu fui correndo pro restaurante, e era ele mesmo, daí eu fui lá, toda tímida, tirou a roupa, subiu na mesa. Ficou mal comportadinho, assim, com vergonha. Daí o cara que cuida dele, né, o produtor, começou a gritar em japonês pra eu ir embora, super bravo, segurança me cercaram. Mas ele foi super gentil. Eu falei que tinha ido ao show dele, não sei o quê. Ele apertou minha mão, daí eu fiquei, tipo, segurando a mão, falando que nunca mais ia lavar essa mão. Uma vez fangirl, sempre fangirl. Sempre fangirl. Mas foi uma experiência, assim, pra mim. Quem traz essas bandas aqui pro Brasil é uma produtora chamada Yamato Music. Normalmente é a que mais traz as bandas pro Brasil. E eles têm até uma página no Facebook que eles ficam perguntando quais bandas eles gostariam que viessem pro Brasil e tal. Então é bem legal seguir para as pessoas que são fãs, para saber quem que tá vindo, sabe? Uhum. Por exemplo, vai ter uma turnê do Jules Infinity, que aqui no Brasil vai ser dia 7 de julho, lá no Transamérica. É, o Jules Infinity é um grupo bem famoso lá no Japão e vai vir pro Brasil pela primeira vez. Vai estar no Anime Friends, né? Não sei dizer. Jules Infinity e o Asian Kung Fu Generation vão estar no Anime Friends esse ano. Aí, eles são grupos muito famosos lá no Japão. É porque eles cantam anime song, né? Uhum. Então, e essa parte de anime song, vocês não conhecem, cara? Da parte dessas bandas, assim? Tem o Flow, né? Eu fui nos três shows que teve aqui no Brasil, do Flow, do Becon também fui, mas foi muito que o show, porque eu tenho medo de ir em show, só porque muita gente, aí eu tenho medo de bagulho. Tem muita gente, mas é organizado, ninguém pisa em você, você sai inteiro. É, aqui do Anime Friends eu gostei bastante, porque ainda mais porque eu fiquei lá na frente, peguei aquele negócio de Hot Zone na época lá, então eu ficava tranquilo lá na frente, não tinha bagunça, mas eu gostei bastante, bem organizado, e a Mato ali, gostei bastante, e nossa, é muito legal algumas bandas aí de anime song. Cara, se você quer um show particular, compra o DVD da banda e assiste. Ou viaja pro Japão, né? E lá você vai ficar de boinha. É mesmo, né? Tem outra banda também que foi um show, que chama One Ok Rock, muito que bom. É uma banda de rock mais alternativo, faz muito sucesso no Japão, e também internacionalmente eles lançaram um CD americano. O Taka, que é o vocalista, canta muito bem em inglês, ele já fez parceria com o Simple Plan, por exemplo. E daí eles vieram no Brasil, acho que ano retrasado, e eles fazem muito, muito sucesso aqui no Brasil também. É bem legal, se alguém quiser conhecer um pouco de rock alternativo, recomendo. É, eu já ouvi falar dessa banda, é legal também. Tinha umas músicas que eu escutava bastante. Tem, acho que eles fizeram vários música tema de filme, acho que Shingeki no Kyojin, se eu não tô errada. Sorte, as bandas que você gosta, elas vêm pra cá. As que eu gosto nunca vêm pra cá. Ah, o que eu realmente gosto mesmo, eu nunca vi virem pra cá. Né? Eu escuto muita música japonesa que mistura metal com um instrumento eletrônico, né? Tipo um trancecore da vida. Só que eu nunca vi eles pra cá. É difícil, né, as bandas irem pra cá, então ou vem J-Rock ou vem anime song. É, exatamente, mas tem umas bandas muito underrated, só que são tão boas, só que assim, não tem chance, né, sei lá, se eles não têm interesse em vir. Interesse até que deve ter, né, pra expandir os fãs aí, sei lá, mas podia vir, né, tipo o Bloodstained Child, não sei se vocês conhecem. Uhum. Ponto máximo de você ser fã de alguma parada é você ir ao show, né, e... Infelizmente, né, pra quem tá aqui e tem essas bandas aí como favoritas, às vezes só indo até a montanha, né? Pô, a montanha não vai vir até a pessoa, mas... Eu, quando fui ao Japão em 2013, eu fiz todos os trâmites pra tentar ir um show do Arashi. E você tem que falar com pessoas que são do fã-clube, que conseguiram ingressos pra vender. E era cerca de R$1.700 pra eu conseguir o ingresso. Uau. E como eu sou muito a louca, eu ia pagar. Mas eu cheguei lá e deu tudo errado. Eu tive que ir pra outra cidade e não deu certo. Mas é o sonho de toda fã, conseguir ver, né? Mesmo na arena, você não consegue enxergar nada, você enxerga uma formiga. Mas acho que só de você estar lá presencialmente, vendo um pontinho ali, acho que já é mó emocionante. Muito emocionante, sim. Eu, por exemplo, compro todos os DVDs, comprava, né? Hoje em dia não. Vindo do Japão, mandava de navio, demorava 3 meses, pagava R$400 num DVD, louco. Pagava mais ainda de frete. Tá louca. Vai, pra todo mundo então. Se tivesse no Japão e pudesse escolher um show pra ir, só um show, qual seria o show que vocês iam escolher? Vai. Não, não preciso nem dizer quem é Arashi. Ah, não, eu tenho uma dúvida agora. Fala, qual? A dúvida é qual? Arashi, Sekai no Ari e Back Number. Nossa, é bastante dúvida, né? Mas talvez Arashi, porque é muito mais difícil de você conseguir o ingresso, né? Pra você conseguir ir a esse show. Porque por todo esse negócio do... esses trâmites do fã-clube, né? De você tem que fazer parte... Você, e não, é, não basta só você fazer parte do fã-clube. Você tem que ser sorteado. Porque existe um sorteio dentro do fã-clube, né? Você pode não ser sorteado e mesmo sendo do fã-clube, você não tem o ingresso. Então eu acho muito mais difícil de conseguir... Que beleza. Vai, Vini, fala aí. Ah, cara, eu não sei. Eu gastaria tudo com objetos de waifu e otaku. Não iria pra nenhum show, não. Ou eu iria no show das bandinhas de menininha lá, ia ficar no meio dos tiozões lá. Ah, queria dar exato. Lá, participar lá do meet and greet lá. Então. Ah, eu viria no do Bloodstained Child, do Fear and Loathing in Las Vegas, do Fear from the Hate e... Fala uma que o pessoal conhece, por favor. Por favor, vai, cara. Alguma famosa, My First Star. Não, mas tá roubando, tem que ser só um. É só um, velho, tem que escolher um. É só um. Então do Fear and Loathing in Las Vegas, que ninguém conhece, mas tudo bem. Vai, aqui. Eu escolheria Jean Grey. É quase um clássico. Ah, Tiro veio aqui pro Brasil já, uma vez. Sim. É, eu iria no show do Bizzy, porque eu vi o vídeo dos caras tocando aí ontem, show, assim, ano passado, acho. E, tipo, os caras estão mandando muito bem ainda. E é um rock and roll bem, bem clássico pro Japão, acho que é coisas que você só veria lá mesmo. Acho que uma forma legal de vocês conhecerem músicas atuais de todos os gêneros é entrar num YouTube, num canal de YouTube que chama Goose House. Goose de ganso e House de casa, que é um grupo de japoneses que fazem cover de várias músicas e sempre são músicas atuais. Daí você pode escutar a partir do cover, né? Você começa a conhecer várias bandas e grupos diferentes. E esses artistas todos que a gente citou aqui, eles estão no Spotify ou não? Então, segue aquele mesmo negócio de não querer internacionalizar. Então, poucos grupos, né, tem no Spotify ou no Deezer. Então, o One Ok Rock, por exemplo, que eu falei, tem. Só que só as versões americanas. Putz. Radiohead tem. E mais essas bandas alternativas. Mas eu acho que mesmo para os aplicativos equivalentes ao Spotify, assim, ou Deezer, que são japoneses, que é o Line Music e o Awa Music, mesmo nesses aplicativos japoneses, não tem muitas músicas de alguns artistas por causa do contrato, né, com gravadora, essas coisas eles não liberam. E então, mesmo nesses aplicativos do próprio país, eles não tem tanta variedade. Acho que G-Rock é um pouquinho mais tranquilo, né? No Spotify, pelo menos, tem mais coisa de G-Rock. Acho que dá pra achar bastante se você colocar lá. Tem algumas playlists de música japonesa também. Sim, é que fica bem mais fácil pra divulgar com Spotify. Mas assim, boy band, esquece. Não procura que não vai achar. Ah, eu não ia procurar mesmo, não. Eu acho que você devia procurar. Não. Eu acho que o Vini devia procurar e ter um outro episódio brincando com a Carol e com a Cami pra ver quem que é o mais lindo. Não, pode ser. É dar um programa inteiro esse. Tema muito. Pode ser, eu vou dar uma estudada assim então. Aí qual banda faz os melhores fanservices? A gente pode. Isso. Pode ser. Indico Miave e tem uma banda chamada Fátima que fanservice muito bom. Mas Arashi também tem um fanservice. É sério? Fátima? Eles chamam Fátima. Bernardes, não? Caramba. Mas é bem triste, assim, eu acho, pra fãs do Brasil ou de qualquer outro país que não seja o Japão. Então, por exemplo, o Will Smith, ele já foi num programa do Arashi, né, que o Arashi apresenta, e ele publicou no Facebook dele, então era uma super oportunidade para outras pessoas conhecerem. Mas a empresa deles foi lá e pediu para o Will Smith tirar a publicação. Nossa. É muito triste, né? Eu acho muito triste, assim, porque era uma oportunidade deles conseguirem mais fãs, mas eles não têm esse interesse. Cara, é uma mentalidade meio Coreia do Norte essa daí. Tem muito material que também só é disponibilizado pro fã-clube, né? Pra quem paga o fã-clube. Então, tem vários, sei lá, fotos, né? Vários conteúdos que só quem é do fã-clube que tem acesso. Vai ser tipo o papo de japa quando tiver um Patreon, não é isso? Aí vai ter conteúdo exclusivo e tudo mais. Pode ser. Vamos pensar nisso aí. Vai ser a foto das pessoas, né? Não vai ser mais a voz. Oportunidade de conhecer o rosto de cada um. É, mas aí a gente vai ter que entrar no ramo das cirurgias plásticas, né? que atualmente não tá valendo muito, não, né? Exato. Faz parte dessa indústria da música também, ué. Fazer cirurgia plástica é essencial, gente. Pra ficar famoso, né? Sim. Pra encerrar, cada um fala das considerações finais e dá uma sugestão de uma banda pra galera escutar. Começando por qualquer um que tenha alguma banda pra sugerir. Eu acho que, no geral, pra gente aqui do Brasil conhecer, seria legal escutar Radio Winx, que tá fazendo muito sucesso. Assistir o filme Kimi no Na wa, que as músicas combinam muito, né? E tá fazendo muito sucesso no Japão mesmo. Foi, ano passado, recorde de bilheteria. E aproveitar pra conhecer essa coisa diferente, sabe? Esse meio pop, meio rock alternativo. É uma banda bem legal. O vocalista canta muito bem. E tem clipes no YouTube. Eu acho que eu recomendo Sekai no Ari, pode ser. Eu acho que eles são diferentes das boy bands, porque ele não é uma boy band. Tem uma integrante feminina no grupo. E eles também já fizeram uma parceria com Wall City, né? E tem vídeos no YouTube. Acho que é um ritmo legal que pode agradar também, mesmo quem não gosta muito de J-pop. Bom, eu, na parte aí de heavy metal japonês, recomendo o BZ, que eu falei que é muito bom. É só BZ mesmo que escreve. E o Anthem, né? É A-N-T-H-E-N. São duas bandas que representam bastante, assim. E minhas considerações finais é que eu tô um pouco chateado, porque eu achei que ia ter mais treta das meninas brigando pelos idols dela e convencendo. É verdade, né? Verdade. Faltou, né? Faltou isso aí. Não, é porque isso a gente tá guardando pro episódio dos Dorama. Ah, boa. Não mais treta. Eu vou recomendaria aí. Uma banda que ninguém conhece, né? Não, agora você... Eu acho que ninguém conhece mesmo, mas é porque por isso mesmo é bem conhecido. Ah, mas essa é a intenção. É uma banda de Okinawa chamada Two Side One Brain. É side de lado, né? One Brain, brain de cérebro, beleza? Two Side One Brain é uma banda de metal com hardcore. E assim, é bem legal. No YouTube tem algumas músicas só, porque eles não liberam também. Eu vou conhecer, então? Tem algumas músicas, as mais recentes. Vai na casa dele, vamos pegar o CD. Vamos lá, vamos na casa dele e a gente pega o CD que ele tem. Tem um zap do cara, deixa eu mandar um zap. manda. Mas eles são bem underrated também, então seria interessante, quem sabe, o pessoal dar uma força aí, né? Escutar aí pra... né? É isso aí. Vamos lá, eu recomendo Remy Oromen. Remy Oromen. Recomendo isso aí porque é da hora a música dele. E de Dorama também. Beleza. Bom, pra falar que eu não recomendo nada, eu recomendo todo mundo escutar Yuji Tanashi. Muito bom. Porque ele sim representa a essência da música japonesa. Concordo. Todos de acordo? Todos de acordo. Beleza, então depois disso só basta encerrar o episódio mesmo. Agradecendo a presença das nossas convidadas. Acho que esse episódio não seria possível sem assim, o conhecimento delas, já que ficou claro aqui. Com certeza. Na verdade, ele ficou meio bias, né? Só pro lado das boy bands, desculpa, gente. Mas, normal. Né, foi maior que eu consegui controlar. Uma vez fangirl, sempre fangirl. A gente agradece o convite. Muito obrigada. Falamos umas besteirinhas, mas espero que seja editada algumas partes. não sei, então, às vezes a gente deixa algumas. Independente de música japonesa, de rock, de metal, de pop, qualquer coisa, escutem Himawari Taiko. É uma música muito boa, as apresentações são muito legais. Tem canal no YouTube, acha lá. Tá? Tem uma página no Facebook, temos mais de... Todos nós somos do Himawari Taiko, é todo mundo do Himawari Taiko. O Vini vai entrar também no Himawari Taiko, vai todo mundo ser Himawari Taiko. Só pra deixar claro, eles não estão patrocinando a gente, então. A gente só curtiu falar mesmo. Beleza, valeu, gente. Valeu. Muito obrigado, viu? Valeu. Bom, é isso. Esse foi o nosso 10º episódio. Hora dos recados, né? E dos e-mails. Segundo episódio seguido, já que a gente tem e-mail, então isso é legal pra caramba. Continue nos escrevendo, né? Só precisou do primeiro aí, dar o pontapé inicial, que agora a galera parece que vai começar a escrever com mais frequência. Né? O e-mail é do Garcia Renato, ou sei lá, talvez seja Renato Garcia, ele inverteu aqui. Mas, vamos lá. Ele mandou: olá, Papo de Japacasters, acompanho seu podcast há algum tempo e estou fazendo maratona. Gosto muito da levada e do entrosamento de vocês, juntamente com a edição. Verdade, o editor é muito bom mesmo. Sobre o episódio, que é o referente ao episódio anterior, né, dos artistas orientais, ele diz aqui: a banda Ino, ou Waino? Waino. Continua viva no coração dos verdadeiros fãs. Me ensina o feito da felicidade. É o lema para a vida, exatamente. Bem como eu sou garinha, ecoa na memória com a manhã de sol, com o pão morno. Pra quem não sabe, não tá entendendo a referência, né? É sobre o vídeo Pagode Japonês, que a gente citou no episódio anterior. Aí, né, continua no e-mail, ele fala aqui: agora escrevendo sério, né? Adoro essas coisas. Atualmente tinha algum interesse na Kiari Pamiu Pamiu, que conheci através de comerciais japoneses. A gente comentou sobre ela, né, nesse episódio aqui. Não sei se ele vai curtir muito bem os comentários, mas a gente mencionou ela. Aí ele continua aqui, né, falando: vale um episódio? Sim, comerciais japoneses. Verdade, comerciais japoneses, junto com as bizarrices do Japão, vale um episódio. Com certeza a gente vai estar gravando. Junto com a música, que ele fala aqui, né? Com a música Fashion Monster. Nada demais, mas Motai Nightland muda o estado do espírito. Eu vou deixar no link aí no post pra vocês conhecerem. Não digo que seja bom, porque me lembra que gosto muito de música infantil, ao ponto de acompanhar Morning Musume. Até a 9ª geração, eu acho. E ter ouvido muito Minimoni. E é isso, grato pelos episódios sobre cultura asiática. Abraço e sucesso. Esse foi o meu nosso amigo. Afinal, aí ele mostra o gosto musical dele, então a gente vai deixar os links aí pra vocês conhecerem o trabalho aí da Kiari. Quem sabe vocês não se apaixonem também. É isso aí. Continue nos escrevendo mais. O momento pra mandar e-mail pra gente agora é esse. Porque você vai mandar o e-mail, vai ter a certeza que ele vai ser lido. Porque quando a gente chegar no ponto que a gente vai ter que escolher quais e-mails a gente vai ler, aí vocês vão reclamar, vão falar que a gente tá vendido, que a gente mudou pra caramba desde o começo. Então eu tô incentivando vocês a mandarem e-mail agora, escrever agora. Pra quem não curte mandar e-mail, né? Acho que é um método ultrapassado aí de gente velha. Pode mandar mensagem lá no Facebook ou no nosso Instagram, que a gente vai estar lendo aqui também. Beleza? Bom, chegamos à marca aí de 10 episódios, né? Dá duas mãos cheias aí de episódio. Uma marca legal pra gente, que muitos podcasts, né, começam e nem chegam. A galera desiste antes, que principalmente no começo, né, que não tem muita gente que escuta, você não recebe muitas mensagens. E confesso que eu tava um pouco desanimado, assim, nos últimos dias aí. E, cara, nesses dois últimos episódios, três últimos, que tá começando a aparecer um maior feedback da galera, já dá uma motivação a mais, né? Incentiva, né? Sim. Tava pensando em fechar esse ciclo aí de 10 episódios e, tipo, acabar a primeira temporada, sei lá, descansar aí um pouco e depois a gente voltava com tudo, mas acho que dá pra gente garantir que um Papo de Japa tá renovado aí por mais uma temporada, pelo menos. No mais é isso, né? Os meus recados sempre, de curtir, de comentar, de assinar o podcast, né? Esse episódio é bem legal, né? De música japonesa. Então, se você tem um amigo aí, uma amiga que curte música japonesa, passa o episódio pra ela, né? Que se a gente citou alguma banda que essa pessoa curte, ela vai gostar de escutar. Se tem uma pessoa que não curte música japonesa, né? E você quer converter ela também, né? Dá pra você passar esse episódio pra ela escutar. E é isso. A gente volta aí na próxima semana com algum tema bem louco, falando mais loucuras. E é isso aí. Um abraço e falou.